seu novo namorado. Já tem data marcada pra viagem, uma praia vai ser seu noivado. Deve ter se esquecido de mencionar que ainda me ama. E quem tem sentimentos que há uma semana se deitou em minha cama. Pra mim foi uma despedida, pra você mais uma recaída. E quer saber, isso vai acontecer o resto da sua vida. Ele não tem culpa de você me amar. Ele mal sabe que esse amor não vai durar. Ele é um cara bom, que ama a pessoa errada. E se amasse ele não estaria deitada em meus braços, em meus braços. Deve ter se esquecido de mencionar que ainda me ama. E que tem sentimentos que há uma semana se deitou em minha cama. Pra mim foi uma despedida, pra você mais uma recaída. E quer saber, isso vai acontecer o resto da sua vida. Ele não tem culpa de você me amar. Ele mal sabe que esse amor não vai durar. Ele é um cara bom, que ama a pessoa errada. E se amasse ele não estaria deitada. Ele não tem culpa de você me amar. Ele mal sabe que esse amor não vai durar. Ele é um cara bom, que ama a pessoa errada. E se amasse ele não estaria deitada em meus braços, em meus braços, em meus braços, em meus braços. Tá rolando um assunto.